Eu queria mandar todo mundo tomar no cu, parelho mesmo, cara. Vou numa merda, numa marcha que não pega um horário certo. Fico até meio-dia naquela porra de marcha do caralho, só pra andar uma porra do cilindro. Aí eu fico, só quero. Chego em casa, puto da cara, a mãe não me vê na rua, não consegue me buscar. Aí eu chego, mando a porra do e-mail, porque a porra da Natalia não conseguiu achar a porra do relator, porque eu tenho que resolver essa coisa. Aí eu só quero ver um filminho e dormir. Quando eu assisto uma horinha de filminho, eu tô pegando no sono, chega um filho da puta porque pegou o endereço errado aqui e me acorda. Aí eu fico com uma puta dor de cabeça. Aí a mãe vem e me acorda de novo porque fecha o vestido dela de novo. Aí agora, quando eu tô pegando no sono pela terceira vez, ela vem e encheu o saco porque ela não acha a porra da cadeira rosa dela que tá lá no Luigi, porque a gente tá levando o almoço do Luigi, queria mandar todos os